eu saí de casa, bem que o coração me avisou. Leva um guarda-chuva que hoje pode ser. Que chova amor, que chova amor. Mas eu não tenho ouvido, saí desprevenido. Achei que nunca ia acontecer comigo. E aconteceu, o destino deu empurrãozinho, colocando seu caminho no mesmo que o meu. Foi amor à primeira esquina, ai, ai, ai. Procurei um defeito, ela não tinha, ai, ai, ai. Bem que o meu coração me avisou. Abri um sorriso e o tempo fechou. Foi amor à primeira esquina, ai, ai, ai. Procurei um defeito, ela não tinha, ai, ai, ai. Bem que o meu coração me avisou. Aí choveu amor. Quem acredita em amor na primeira esquina, levanta a mão. Mas eu não tenho ouvido, saí desprevenido. Achei que nunca ia acontecer comigo. E aconteceu, o destino deu um empurrãozinho, colocando seu caminho no mesmo que o meu.